Salve, salve, ouvintes! Telefone sem fio no ar, mais uma vez, no blog.forceps.com.br, coluna semanal aí do coletivo Forceps, nossa coluna radiofônica. Tô aqui agora pra bater um papo super urbano, tendências urbanas novamente, agora na segunda etapa, que vai cair na pista de skate. Aí vou bater um papo com o Vaguinho, que é um skatista lá da região, que tá na produção também. Salve, salve, Vaguinho! Salve, salve, galera! É uma felicidade estar aqui também, podendo comentar um pouco sobre skate aí aqui em Sabará. E esse evento que a galera vai fazer lá também, eu acho muito importante pela união das tribos. Vai ter o rock and roll junto com o skate. E é muito importante também pra gente estar recebendo o pessoal do Tendências Urbanas lá na nossa pista lá, que não é nossa, né? É da comunidade. Isso é muito importante também. Isso aí, daqui a pouco a gente explica melhor isso aí. Também tô com o César Molinero, representando a ONG Nação, que entrou de parceiro aí também na produção do Tendências Urbanas, essa segunda etapa. Salve, Molinero! Fala aí, galera! Estamos aqui participando mais uma vez, integrando as razões, as emoções, os conhecimentos, para tudo dar certo um dia lá. Isso aí, você tá ouvindo o Telefone Sem Fio, de número 32... A gente vai bater um papo sobre a segunda versão aí do Tendências Urbanas. Só para contextualizar um pouco, a gente fez a primeira versão no dia 5 e 6 de maio agora, que foi um seminário, um bate-papo mesmo com a sociedade civil, poder público, para falar das tendências urbanas, o que poderia ser feito, novas ações aí voltadas para a cultura jovem, manifestações e culturais e ocupação de espaço público. Foi um debate bem produtivo, assim, teve um quórum bem legal, bem interessante aí lá no Teatro Municipal. E já de cara, a gente já emendou agora pro dia 4 de junho, Tendências Urbanas, que vai ser lá na pista de skate. Acho que o Vaguinho podia contar um pouco da história da pista de skate, né, Vaguinho? Conta aí. Vamos falar assim um pouco lá da pista. A gente começou a andar de skate aqui em Sabará no final da década de 90. E a gente não tinha lugar para andar, então a gente começou a pôr corrimão mesmo, no chão, e a gente achou a Praça do Barão, que é bem no centro mesmo da cidade de Sabará, e tinha uma área reta e cimentada, o cimento... Tem uma parte que tem o cimento liso, que é próprio para a prática do skate, tem uma parte de cimento grosso, mas como a gente é da rua mesmo, a gente anda em qualquer lugar. A gente pôs o corrimão lá, começamos com o corrimão no chão, e... Fomos dando continuidade, correndo atrás para a gente conseguir mais coisas, juntando dinheiro a gente mesmo. Fizemos uma fanbox, que chama a rampa, e depois fizemos também a quarter, fizemos a 45 também. Virou uma pista mesmo. Antes era só um local mesmo de encontro de skatistas, e agora não, agora é uma pista de skate reconhecida mesmo. Assim, qualquer um que vai lá vê que é uma pista de skate, e a gente está sempre lá andando, praticando. E levando mesmo essa cultura do skate mesmo para as pessoas, mostrando que o skate tá aí mesmo para poder... É um esporte, né? Hoje no Brasil, bem reconhecido, graças a Deus. E com esse evento que vai ter lá o Tendências Urbanas, eu acho que vai ajudar bastante e ainda mais a gente a conseguir mais coisas para a pista. Até mesmo com a prefeitura, que também é parceira nossa nesse evento. Então acho que a gente vai conseguir mais coisas. Mas acho que o César podia falar um pouco da revitalização, né, Vaguinho, que a pista caiu tem pouco tempo, assim, e a ONG Nação entrou com essa iniciativa de revitalizar e poder dar condição do evento acontecer mesmo, com o skate rolando na pista e tal, e até mesmo no espaço mesmo, como cenário e tudo mais. Fala aí, César. A princípio de uma conversa com o Lucas da Nação também, a gente... Já tinha meio que essa ideia, o Lucas teve contato com o pessoal do skate. Aí, com tendência, teve a oportunidade, juntamente com a prefeitura, foi revitalizado o espaço. Agora vai... A prefeitura já concluiu metade do serviço. Aí, agora vai ter a pintura do local, a poda, para ser um local agradável, tanto para a galera da prática do skate, quanto para a população. faz parte também, que para interagir com o espaço, não ficar um espaço morto e ser usado para outros fins, que às vezes pode ser usado mesmo por drogas, por mendigos, que ali não é um lugar para eles ficarem, tem abrigos e tal. Então, com isso, vai ser quase a estreia desse novo espaço, e a ONG Nação pretende fazer outros espaços como esse, revitalizar espaços, para dar continuidade ao Tendências Urbanas, que termina por aqui. Então, galera, a gente pode perceber que talvez o Tendências Urbanas seja uma celebração assim, de tudo que foi feito com a galera do skate. Acho que, né, até Vaguinho sente mais isso do que qualquer outra pessoa lá, por ter iniciativa mesmo de construir cada canto lá da pista e tal. E ao mesmo tempo, o nome do evento é onde a gente quer chegar, assim, Tendências Urbanas. O que você acha que esse tipo de formato que foi proposto lá para o dia 4 de junho funciona? O que ele tem de tendências urbanas? Como vai ser assim, para os jovens e tal, que estão tipo, no tempo deles, assim, tanto do skate como das outras manifestações também, música, grafite? É exatamente o que você falou, é muito importante, que é a parada dos jovens. Né? É a galera jovem, a gente vê meninos novos de 10 anos, 12, indo lá, praticando skate, e às vezes eles não veem o que eles vão ver no dia do Tendências Urbanas, que é gente, é a comunidade junta, é a música junta, que tem tudo a ver, lógico, e o grafite, que é muito importante, né? E lógico, lá no dia a gente vai bater um papo também com todo mundo, vamos ver se a gente fala um pouco da história do skate no Brasil, o crescimento que o skate teve no Brasil, com o Bob Burquist, com o Mineirinho, com o Ferrugem, que já foi várias vezes campeão de street, já ganhou os X Games. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre o grafite também, que é muito importante, né? A gente, pô, o grafite é uma cultura urbana muito legal. E a música, o rock and roll, as bandas que vão estar lá vão ser muito legais mesmo, a gente gosta das bandas. É, vai ser muito bom, eu tô muito feliz mesmo, que você falou aqui sobre o sentimento que a gente tem, o sentimento de felicidade e da inauguração mesmo do espaço, um novo espaço, né, junto com a prefeitura, isso é muito importante. Então, Wagner, o que você acha que quando se fala tendências urbanas, que a ideia não era ficar fechada a um estilo, a uma tribo só, mas assim, a primeira coisa que já tá mais amarrada é a cultura hip hop, você pode falar um pouco sobre isso? A cultura hip hop, né, ela vem já há bastante tempo, é o que une, né, os três elementos lá do hip hop, e vem isso mesmo. Se a galera quiser lá no dia também, a gente pode fazer a galera juntar e dançar também, um break, tem um grafite, tem um rap também. Então, assim, culturas urbanas, junto com a comunidade que às vezes não está tão acostumada a ver isso, vai ser um evento muito legal. Acho que é muito importante esse evento. A gente falou do skate que vai rolar, né, que é uma cultura urbana fortíssima, e agora do hip hop também, que vai ser representado lá também com o Julgamento, que é um nome assim, fortíssimo hoje em dia, nesse ano, no atual cenário assim, do hip hop, uma banda de Belo Horizonte. E César, podia falar então um pouco que completa isso também, que vai vir na figura do Ska, talvez, que com o pessoal do Rude Boss Sound System, que vai colocar, são seletores do Rude Boss e tal, que são os caras lá fazendo sua seleção. E o Pequena Morte também, que é uma banda de Ska, que vai se apresentar também de Belo Horizonte. Por que você acha que tem essa ligação assim, com as tendências urbanas? Primeiro, que vindo novos sons, né? O ska, que é um som meio reggae, mais dançante, mais alegre, que não, por sinal, não é um som que a galera do skate não goste, né? Sacou? Então, eu acho que é pra mostrar que a galera pode estar interagindo na música, seja no hip hop, no ska, que talvez tenha vertentes distantes, mas vertentes que no final se juntam com a galera do skate. Então o Tendência está criando, quebrando paradigmas, assim, acho que está sendo bacana por esse lado. Mas então vamos entrar no aspecto do evento, então, que a gente ainda não falou, né, galera? Assim, Tendências Urbanas, 4 de junho. Vamos botar um sonzinho também pra galera ouvir nesse podcast. A gente vai falar um pouco das bandas. Pra começar, eu queria falar de uma das bandas que vai abrir, que é a Basura, que é a banda sabarense também de garagem rock, que vocês não vão ouvir porque é a estreia da banda, não tem nada gravado ainda, eles vão estar entrando em estúdio nessas duas próximas semanas. Antes é um trio, duas mulheres e um cara. E assim, é uma grande promessa, sabarense, vai ser um ótimo momento aí ter encaixado eles na programação para mostrar também a questão do rock, são jovens e tal. E mostrar a cara do novo rock sabarense que tá faltando aí, Vaguinho. É ou não é? É isso aí, Sabará que teve, né, grandes bandas aí de rock sempre. E ultimamente tá meio devagar mesmo, sabe, pessoal? Tá faltando isso, bandas novas aparecerem, porque o rock and roll não morre não, galera. O rock and roll tá aí e vamos que vamos. Tem mais banda legal no evento também. Vamos ver o que vai rolar aí. Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. É massa. Isso aí, vamos falar um pouco das outras bandas também, César. Você quer falar de alguma específica aí? Escolher uma música pra gente ouvir nesse podcast, pode falar. Pô, eu sou fãzaço mesmo da Pequena Morte. Veio aqui em Sabará no Escambo 2009, fez um baita show mesmo, botou a galera que nenhum dia tinha feito, botou a galera pra dançar, pra sair do chão com esse cara contagiante. Essa é minha favorita do dia. E tem também o Julgamento, que o trabalho dos caras é de tirar o chapéu, assim, com certeza os caras vão deslanchar em breve mesmo. É, com certeza. As duas bandas que César citou agora estão lançando discos, assim, nesse exato momento. Pequena Morte tá aí com o pré-lançamento já do disco Defenestra, que com certeza vai ser apresentado aqui no Tendências Urbanas. É um momento muito, muito bom, assim, de estar participando. Quem tiver a oportunidade de Sabará para conhecer, quem conheceu do que estava lá nesse campo também, com certeza vai querer rever a banda, que continua foda, assim. E o Julgamento também com um lançamento que, na verdade, não é de inéditos, assim. São músicas que já estão marcadíssimas dos caras, que não estavam gravadas, como Muito Além, que pra mim é o hit dos caras. Não estava gravado, vai sair nesse disco. Também Combo de Estimaia também, que beleza, que é clássico deles também, já vai ser apresentado. Foi um set bem massa, né, galera? Assim, acho que a programação tá foda, assim, fiquei feliz de ter... Tá com esse set, o Bassura representando o rock, o Julgamento que vai fazer essa ponte rock, hip hop, como ninguém faz. Sou fãzaço do Julgamento também. E o Pequena Morte pra coroar, né? Botar a galera pra dançar mesmo, ficar feliz um dia. É um dia pra ser feliz, né, não é? É isso aí, essa mistura aí, junto com o skate, vai dar o que falar mesmo. E também o Rude Boss, cara, uma situação super inédita aqui em Sabará. É a primeira vez que a gente vai ver o conceito de sound system, o conceito jamaicano aqui nas praças de Sabará. O Rude Boss tem agitado as praças e lugares públicos de Belo Horizonte. Eles montam o sistema de som deles e colocam galera para dançar, uma multidão para dançar, para ocupar esses espaços em dias distintos, assim, aleatórios, com as várias vertentes da música jamaicana, né? Ska, dub, rocksteady, enfim, várias outras vertentes também. E também queria falar um pouco do esquema da Bassura em relação a sua estreia, que a Bassura é a primeira banda que faz parte do projeto Incubadora Forceps, que é um projeto aí que vai trabalhar as questões de autogestão, de produção e formação de bandas, para deixar elas preparadas e prontas aí para encarar o mercado musical, de música independente, o mercado convencional também. Enfim, dá uma ajuda assim à banda, uma ajuda que inédita, com o apoio da Tecnoarte, que é o núcleo de sonorização, e toda a tecnologia do coletivo Forceps também. E a Forceps Discos, que aí já está gravando, ela que está fazendo essa gravação que eu tinha citado anteriormente da Bassura. Já vai gravar e lançar uma demo, um EPzinho aí da Bassura. Então promete aí a Bassura, que já está recebendo essa mãozinha aí do projeto de incubadora do Forceps. Então é isso aí, galera. A gente vai deixar uma pequena amostra aí do que vai rolar nas tendências urbanas. Pode falar aí. Lembrando que quem quiser chegar mais cedo também, entendeu? Pode chegar e começar a já conhecer a pista já. Quem quiser vir para competir no campeonato de skate, pode chegar mais cedo, na parte da manhã, que a gente já vai estar lá já, para poder conhecer a pista. Porque a galera, às vezes a galera quer vir conhecer a pista, já conhecer os obstáculos, para já estar acostumando, para na hora do campeonato já estar mais fera. Então pode vir, pode chegar mais cedo também. É, a galera do skate é bem parecido com o Fortes aí, que gosta de antecipar. Realmente esqueci de falar isso, assim, é o horário de produção, mas que assim, vai estar vivíssimo o evento, assim como o Fortes costuma fazer. Então já vai ter som, já vai ter a galera no skate rodando, assim, pra gente vai ser ótimo começar mais cedo. Oficialmente é uma hora, mas 8 horas já tá rolando skate, já tá rolando se pá até a barraquinha já com rango, né, Sérgio? Podia falar aí dos rangos aí que vai rolar, pra quem que ficar sem medo de vir, tomar cervejinha de leve. É, vai ser o seguinte, vai ter 2 barracas, três barracas, uma de só de comida, vai ter um churrasquinho, uma pipoquinha, um tropeiro lá pra galera ficar em pé, e outra barraca com cerveja, água, um suquinho, um refri, e uma barraca que vai ser com produtos de bandas, da galera do Fora do Eixo, dos coletivos, de bandas do cenário. Isso aí, então, pra mostrar um pouquinho do que vai acontecer lá no Tendências Urbanas, vocês vão ouvir agora Pequena Morte, e em seguida vocês ficam com o Julgamento de Nós Estamos de Volta. Foi um prazer, mais uma vez, Telefone Sem Fio no ar. Vocês acessem aí o www.forceps.com.br, cliquem no blog do Forceps, escutem a coluna semanal radiofônica do coletivo, tá lá disponível todas as quintas-feiras, Telefone Sem Fio. E é isso aí, é nóis, fiquem com Deus. Para os manos de lá, nós estamos de volta. Nós somos foda. frente, avante, a mudança é iminente. Vem de barril, destruidor verbal, def. Não desisto, insisto, por melhores condições de vida. Mantenho a cabeça erguida, manipulador e para trás. O petar da contusão, sem ilusão. Pregando revolução, uma pedra no sapato, marginal padrão. Modulados por modelos de televisão, a queda do sistema em cena. Transmitida em cadeia mundial, anormal. É a atual situação de exclusão. A segregação continua, não se iluda. Senzalas hoje são vielas. Tem elementos sem anomalias sociais, anormais, marginais. Na insistência, estudando da resistência. No contra-ataque, o baque, no relógio, tic-tac. O tempo é curto, então sigo com meus irmãos, prossigo. Desde território inimigo, nós estamos de volta. Para os manos daqui, para os manos de lá, nós estamos de volta. Nós estamos de volta. Para os manos daqui, para os manos de lá, nós estamos de volta. Não me peça calma, muito menos vire a cara. A fúria que eu libero agora vem da minha alma. Preto atrevido sou eu, acredite. Você fecha os olhos, esquece do humilde triste. Me explique por quê. Sorrir enquanto outro segue infeliz. Sem rumo na vida, sem perspectiva é foda. Só que eu não paro e nem me calo. E aí diluído, stage style, chega mais meu aliado. Eu também tô de volta e sei que isso te incomoda. Julgamento e fato R, a reviravolta e não é moda. Só ideia certa, te dando um toque, um sinal de alerta. Seis elementos sobre o palco como a nova meta. Clodô de Lui, Mr. Style também faz parte no palco, no carro, no baile. Até em Marte, queira ou não queira, goste ou não goste, esta é a proposta. Julgamento e fato R, nós estamos de volta. Nós estamos de volta. Para os manos daqui, para os manos de lá, nós estamos de volta. Nós somos foda. Nós estamos de volta. Para os manos daqui, para os manos de lá, nós estamos de volta. Nós somos foda. Julgamento tá de volta, julgamento tem história. Já foi, já voltou, se apresentou de várias formas. Seis elementos sobre o palco agora. No microfone VOC complementando a nova fórmula. Um exército pequeno com força de milhões. Chamou de estrela, não, aqui tem seis medalhões. Julgamento pra sempre na alegria ou na tristeza. Em cima do palco ou não, a atitude é a mesma. Sem jogada, sem cena. É a realidade, espero que você me entenda. A voz gingando solta como vento, leva ao mesmo tempo, batendo forte, o estrago é violento. O seu sistema foi feito de pedra, a minha voz é marreta que quebra. Derrubar, pra começar de novo é a proposta. Pode avisar, julgamento tá de volta. Nós estamos de volta. Para os manos daqui, para os manos de lá, nós estamos de volta. Nós estamos de volta. Para os manos daqui, para os manos de lá, nós estamos de volta. Conector apresentou Telefones em Fio.